Estamos lá na 469, Reto América da Guanabara, 1440 km, Rio de Janeiro. Estamos encerrando o fim de noite, América. Aqui a Rádio América vai saindo do ar, mas amanhã, a partir das 6 horas da matina, você vai curtir Amanhã América com o Coelho Lima e aquela seleção musical beleza. Até amanhã e durma muito bem.